Boa noite. Começa agora mais um papo de jornalismo. Não vem que não tem, o rap e Ultraman, banda de verdade não tem pra ninguém, um homem com palavra. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora a última parte do Papo de Jornalistas, edição especial de indicações. Do meu lado esquerdo, João Paulo Caldeiro de Mello. Fala, gente. Boa noite novamente. Bom dia, boa noite, boa tarde. E do meu lado direito, a Débora Sestari, nossa queridíssima colega que tá babando no filme dos Avengers ainda. Super babando! Muito bem, parte 3 do programa, a gente vai falar sobre músicas, o que a gente tem ouvido recentemente ou que tem feito a nossa cabeça em termos musicais. Eu vou deixar minha lista por último porque eu sei que os meninos estão querendo falar dos discos de rock. A Débora praticamente me ameaçou de morte porque ela queria ser a primeira a falar. Ah, meu, eu vou falar pouco dessa vez, tá? Beleza. Bom, eu vou indicar assim, várias coisinhas que eu ouvi, mas nada muito aprofundado ainda, né? A primeira delas é o Van Halen, que lançou CD novo, então meu irmão ouviu e falou que é bom, eu não vi inteiro ainda. Então não sei dizer, mas Van Halen é sempre bacana, né? O Ed é sensacional. Outra banda que meu irmão também me indicou e eu ouvi aí algumas músicas com ele no carro e achei bem legal é o Flying Colors, que é uma dessas muitas super bandas, né, que tá saindo aí de monte agora, que teve o Chicken Foot, etc. Flying Colors tem Mike Portnoy, Steve Morse, Neil Morse, Dave LaRue e Casey McPherson. Uhum. E é muito boa a banda, bem legal mesmo, as músicas têm uma pegada muito boa, muito bacana, assim, sei lá, eu curti. O Steve Morse é um excelente guitarrista, o Mike Portnoy não precisa nem falar. O Neil Morse é um cara que dizem que ele tem uma ideia, assim, uma ideia genial por segundo. Então é bem bacana, gostei muito. O Slash, que tá com o CD novo junto com o Miles Kennedy, né? Eles não lançaram o CD ainda, mas as músicas foram lançadas uma a cada dia aí nessas últimas semanas. E pelo que eu ouvi, bem bacana, lembra muito uma coisa de Guns N' Roses, assim. O Miles Kennedy, eu não curtia muito o trabalho dele com a outra banda, né? Mas com o Slash eu acho sensacional, ele canta muito, tem uma voz lindíssima. Também recomendo para quem quiser dar uma olhada aí, as músicas estão no YouTube, pode procurar. Esse ano ainda a gente vai ter lançamento de CDs, acreditamos que esse ano, né? Do Soundgarden e do Rush. E os primeiros singles já foram lançados. Eu falei da Lift Rise do Soundgarden agora há pouco, no programa anterior, e que é a trilha sonora do Avengers. E a do Rush é Headlong Flight, que é muito boa. Tem uma das linhas de baixo mais deliciosas que eu já ouvi. Vale pra quem procura, porque é muito boa, vale muito a pena ter o clipezinho já oficial deles, né, com a letra da música. Então, e o CD novo do Rush, o Clockwork Angels, que vai ser lançado agora, esperamos que em breve, é um CD que vai, as músicas vão contar uma história só, que inclusive está sendo escrito um livro baseado nesse CD, porque é uma história única, né, que o Neil Peart escreveu, e aí ele e um outro autor que é amigo dele vão lançar um livro. Duas músicas, além da Headlong Flight, duas músicas a gente já conhece da turnê da Time Machine, quem foi ao show. Pra quem já viu, né, o show da última turnê, Caravan e B2B foram tocadas e são muito boas também. Então, acho que o CD do Rush aí vai agradar bastante os fãs, que também vão poder ler a história depois. E hoje saiu a notícia sobre o andamento do novo CD da Alice in Chains, que me deixou muito feliz. O Jerry Cantor já passou por uma cirurgia no ombro, se não me engano. E aí isso impediu que a gravação acabou sendo atrasada. Ele vai participar aí de uma premiação pelo trabalho dele com músicos em recuperação de drogas, né? É o prêmio esqueci o nome do prêmio. Stevie Ray Vaughan chama o prêmio, em homenagem ao músico. E ele vai receber o prêmio e vai tocar aí numa num show junto com o Heart e mais uma galera. Então, eu só quis falar um pouquinho da minha banda preferida, porque hoje eu li várias notícias sobre eles. É, Odé, como é que o Cantrell fudeu o braço? Tem alguma ideia? Cantrell. Então, eu não sei como é que foi, porque assim, o Jerry é um cara meio ativo, sabe? Ele joga golfe, ele joga futebol americano, e ele toca. Pode ter sido com qualquer uma dessas coisas. Ele já tinha quebrado o braço ano passado. Inclusive tem uma foto dele indo pro Super Bowl com o pai dele, que ele tá com o braço enfaixado, né, engessado. E enfim, eu não sei como é que foi, não tenho certeza como é que foi, não. Pode ter sido ou praticando esporte ou tocando guitarra mesmo, dá desgaste. Só sei que ele fez a cirurgia e já tá recuperado, já tá tudo bem com ele. E aí ele teve que atrasar um pouquinho aí as gravações, mas segundo ele, até o final desse ano ou começo do ano que vem deve ter coisa nova por aí. E que me deixou muito feliz. Certo. Johnny, indicações? Já que a Dé falou tudo de uma vez? Cara, eu botei a música lá no primeiro bloco. No primeiro bloco. Do Minuteman, né? E foi uma das bandas que eu andei ouvindo uma, né? Eu acho que foi a única que eu resolvi me dar o trabalho de baixar um CD e ficar ouvindo. Porque eu realmente não tenho esse costume de baixar CD, é engraçado. Eu também não, eu gosto de comprar. É, só que eu não compro também. Aí eu compro. Então eu não ouço nada, entendeu? Aí chega, João, dê indicações, eu fico. Então, né? Mas essa banda é interessante. O Minuteman, ele foi formado lá nos idos do década de 80 e, assim, o pessoal acaba falando que é punk. Mas, na verdade, a sonoridade deles abrange muita mais coisa. Se for ouvir, assim, de primeira, você nem fala que é punk, na verdade. Como essa música não tocou aí, né? Mas aqui eles estavam lá no meio, então acabaram, pra facilitar a coisa, acabou sendo chamado de punk. Então eles têm uma mistura de influências muito grande. O baixista é muito bom, os caras são muito bons, assim, musicalmente falando. E as músicas são meio esquisitas, isso que é legal. Eu tava a fim de ouvir alguma coisa esquisita. E é uma sonoridade meio esquisita, assim, sabe? Tipo, tem umas quebras. Mas esquisita em que sentido? Ah, tá. É, tipo, quebra de ritmo, sabe? Umas coisas meio não convencional. De repente, as letras também são meio bizarras. Elas não fazem, não é aquela coisa meio padrãozão. Então, puta, é interessante, assim, sei lá, não sei não, ainda não cheguei a uma conclusão se é bom, se é ruim, se é mais ou menos. Mostra pra uma amiga minha hoje, ela achou uma bosta, eu fiquei ofendidíssimo. Mas, assim, é pelo menos no sentido, assim, de alargar horizontes, eu acho que é excepcional, sabe? Porque, puta, é legal porque esse CD aí da música, né, que eu baixei é o Double Nickels on the Dime, um negócio assim, né, que é um trocadilho, né, do Bonnie, com esses nomes de moeda norte-americana, que significa, puta, como é que era o negócio? Double Nickels é 2,5, né, 2,5 centavos on the Dime. Dime 50... é 10 centavos. Isso, 55 na 10, que é 55 milhas na rodovia 10, isso que significa a capa. Que legal! Depois... É tipo, parece que é uma zoeira com o cara do Van Halen, que falava que fez uma música lá. Eu não sei, algum cara aí do hard rock dos anos 80 que falava que quando os caras resolveram abaixar o limite de velocidade nas estradas americanas, ele fez uma música falando que ele não podia dirigir naquela velocidade, não conseguia. E tem uma cover de uma das minhas músicas favoritas do Van Halen, que é o... Se eu tiver errado, você corrige, porque agora eu esqueci. Que é In Talking About Love, sabe? É muito boa! E, tipo, eles fizeram uma cover do jeito deles, assim. Eles encurtaram a música. A música dura, sei lá, um minuto, sabe? Ai, que da hora. Depois você dá uma procurada, bem legal. E, tipo, e aí o cara canta e fica só o baixo, sabe? Tipo, a bateria. Que da hora. Bem legal, mas a história da banda acaba sendo meio triste, porque acabou no meados da década de 80 a força, assim. Assim como o cara lá do Metallica, o baixista do Metallica, o vocalista da banda morreu num acidente também. Ele também não tava dirigindo, né? Tava dormindo na hora. Tipo, sabe, esses negócios, o cara tava dormindo no banco de trás ou no ônibus, sei lá, um negócio assim. E aí a banda acabou porque era um trio, né? Então não fazia muito sentido. Não é que nem o Titãs, né, velho? Titãs tem oito. E aí, tipo, sai um, sai outro, aí tu aposenta, tu morre. Os caras continuam, né? Leonard Skinner, né? Que caiu o avião e os caras ainda estão aí. Entendeu? E continua, né? Porque tanta gente, né, meu? Os caras vão indo. Mas, pô, é um negócio assim que eu acho que vale a pena descobrir aí, né? E tirar suas conclusões. Eu não tirei ainda as minhas. Eu já ouvi umas duas... Ah, e o CD é tipo puta. Ele tem um... Ele é meio que quádruplo, um negócio assim. Eles resolveram fazer dois discos na época, né? Então tem o lado A, o lado B, o lado C, o lado D. E cada tem três lados ali, que é um cada um de cada um dos caras. É a música de cada um dos caras da banda, né? Então tem essa diferença. Mas é um troço assim, diferente, né? Acho que dá, vale perder um pouco o tempo, assim, pra ver como é que os caras resolveram fazer ali, né? Bem, o primeiro disco que eu vou falar, o Johnny é culpado, porque ele tá nessa lista. Porque, ah, é? Aham. Porque toda vez que a gente grava um musical, de vez em quando eu baixo ou a música, ou de vez em quando eu me animo, eu baixo o CD. Então, falar um pouquinho sobre o acústico da MTV, de bandas gaúchas. Ah, sim. Que foi lançado em 2005, foi um projeto da MTV Brasil, que pela primeira vez... Eles não colocaram só uma banda no acústico, né? Eles chamaram uma porrada de gente. No caso, eles chamaram Bideobaldi, Cachorro Grande, Ultraman e o Vander Wildner. Muito bom o CD, eu acho excelente. Principalmente o Porquê Não, do Bideobaldi, que é uma música que até foi tirada em edições posteriores. Por causa que tem... Foi acusada de ter referência a pedofilia, não. Fala de pedofilia mesmo. Mas é muito engraçada a letra. Ultraman cantando com o Rapa, Dívida também, é genial. Cachorro Grande tem uma das melhores sacadas com Sex Experience, que os caras, eles falam, não me importa o que os outros pensam, só quero que você só tenha Sex Experience, e eu não tenho medo de dizer que essa garota pode ser você. Não, é legal pra caramba, o CD eu nunca ouvi, mas essas bandas gaúchas tem umas coisas assim que são muito malucas também. E que, só pra isso, juntando com essa coisa aí que eu acabei de falar do Minuto Meio, outra banda que também faz umas experiências assim, de fazer umas músicas não convencional e que é gaúcha, é o Graforrest e Larmônica. Eu não sei se ele participa do CD, mas acho que não. Não participa, mas qualquer dia a gente faz um programa especial sobre eles com um amigo punk tocando como BG. E assim, eles tentam fazer uns bagulho assim meio que pra incomodar mesmo, sabe? Um negócio engraçado, tipo, pra ser esquisito de propósito, né? Segundo álbum, uma coletânea do Adoniran Barbosa, saiu pela Folha no ano passado, se eu não me engano. Uhum. O legal é que tem os principais hits do sambista, então pelo menos pra quem não conhece, a obra do Adoniran é um CD que tem coisa muito legal. É que os clássicos, né? Essa Dose Maloca, Trem das Onze, as duas são cantadas pelo Demônios da Garoa. E tem algumas coisas um pouco mais desconhecidas, mas que eu pessoalmente adoro, como Mulher Patrão e Cachaça, que é o próprio Adoniran cantando. Uhum. Ou Despejo da Favela, que é uma música que ele canta junto com Gonzaguinha, que ele gravou na década de 80. E o último CD que eu vou sugerir, que eu vou tirar a música dele, é o CD novo do Cega Baleiro, ele foi lançado esse ano. Zé Gabaleiro é um músico que eu pessoalmente gosto muito. É realmente uma pena que ele não é conhecido por grande parte da população. O pessoal meio que torce o nariz pra ele. O qual eu vejo mentalmente o Johnny Adé torcendo o nariz quando eu tô dizendo isso. Sei lá, eu não paro pra ouvir o cara, então não posso falar muita coisa, né, meu? Ele tá lançando um CD, lançou CD novo. Eu gosto muito, mas muito da musicalidade dele, das letras. Eu acho que ele é um ótimo letrista. Mas eu lembro uma vez, assim, ele tem alguns tiros na água, como ele tem regravado o Charlie Brown Jr. Eu jurava que a letra era dele, o Chorão tinha regravado. Contrário. O Ron puxou minha orelha esses dias falando, não, é o contrário, ele que regravou, porque ele gostou da letra do Chorão. Puta, aí é mancado, hein? O cara gostou da letra do Chorão, velho. Da letra do Chorão, olha só. Aí pegou pesado, hein? Forçou amizade. Tudo amigo aí. Aí, mas... Enfim, tirando esses pequenos releases, mas... Ou não, né? Vai que o cara tem um gosto musical superior ao meu. Esse disco eu tô ouvindo muito, tô pelo menos... Sei lá, tô saindo de casa, sempre no metrô, no ônibus. Eu coloco pra tocar uma ou duas musiquinhas dele... E a música que a gente vai ouvir, que também é uma tirada muito, mas muito legal, do Zeca na indústria cultural. Que fala isso, né? Esse pessoal que fica louvando a mesma banda, vezes e vezes, às vezes não fazem um trabalho tão legal, mas continuam sendo louvados. E deixa muita gente boa de fora, no caso do Zeca. Então, já terminou o programa aqui, a gente vai ouvir o disco do ano. Música que fecha o CD, só na caixa, até semana que vem. Mas antes disso, alguém tem algum comentário final? Não, você já quis terminar os dois. Porra, você manda, velho. Acaba logo essa Então, só na caixa, até semana que vem, ou daqui uns dias, sabe sei lá quando. É nóis. Tchau, tchau. Até mesmo Caetano parece que aprovou. Mamãe, eu sigo na minha rota. Veja só, o Nelson Mota disse que o disco é show. Só falta que a Folha de São Paulo comece a incensá-lo, dizer que eu sou o cara. Ou então que os rapazes da Veja me chamem pra uma cerveja. Veja só que coisa rara. Mamãe, não sou mainstream, nem sou cool. Eu sou assim, vativut, caiu na boca do povo. Mamãe, é bom ser experiente, ainda mais independente. Não ser nem velho nem novo. Só falta ser capa da Rolling Stone. Hype dos ringtones, o mega hit no YouTube. E as cantoras que há de sobra festejarão minha obra. Não saio mais desse clube. Mamãe, eu fiz o disco do ano. Parece até que o hermano falou bem na Piauí. Mamãe, o fato é que eu tô na moda. Mamãe, fiz um disco foda. Faz um download, 12 reais.